10 perguntas com respostas tolerância zero. Tá bom. 10 perguntas com resposta tolerância zero. Mais duas perguntas. Quando te veem deitado de olhos fechados na sua cama com a luz apagada e perguntam pra você, ô, você tá dormindo? Não, tô não. Fala assim, não, eu tô treinando pra morrer. Quando a gente leva um aparelho eletrônico pra manutenção e o técnico pergunta, tá com defeito? Tá com defeito? Não, não, ele tava cansado de ficar em casa, eu trouxe ele pra dar uma passeada. Quando tá chovendo e percebem que você vai encarar a chuva, pergunta, vai sair nessa chuva? É, vai, vai. Não, não, não, eu vou sair na próxima. Essa agora não. Quando você acaba de levantar, aí vem um idiota e pergunta, acordou? É. Não, não, não, eu sou sonâmbulo. Eu tô dormindo ainda. O seu amigo liga pra sua casa e pergunta, onde é que você tá? Cota. Assim, eu tô no Polo Norte, velho. Um furacão veio, levou eu com a minha casa e tudo. Levou e a linha telefônica também veio junto. Veio junto comigo. Sexta pergunta. Você acaba de tomar banho e alguém pergunta assim, você tomou banho? Oh, meu Deus do céu, não, não, não. Tem uma mergulhadinha no vaso sanitário, básica, só pra dar uma refrescada. É verdade. Sétima pergunta. Sim. Você tá na frente do elevador da garagem do prédio, chega um e pergunta assim, vai subir? Não, não. Não. Eu tô aqui esperando meu apartamento descer pra me pegar. Fica mais fácil. Essa é mais fácil. É, você tá na garagem, velho. Não tem pra como descer. O homem chega à casa da namorada com um buquê de flores imenso e ela diz assim: Flores! Ah, flores! Assim, não, não, isso aqui é cenoura. Couve-flor, isso aqui? Couve-flor. Você tá lá no banheiro, alguém bate na porta. E pergunta, tem gente? Ui, não, não, não. Aqui quem tá falando é o cocô. Eu ainda vou falar isso. Eu vou falar isso ainda. Ah, mas vou. E finalmente, você chega no banco com um cheque, assina o cheque, bota nominal a você, bota seu número ali de identidade, tudo certinho, bonitinho. Entrega pro caixa e o caixa fala assim, o senhor quer levar em dinheiro? Aí você fala, não, eu quero um pouquinho em clips, me dá um pouquinho também em grampinho de grampeador. Borracha de amarrar dinheiro. Abraço aos amigos bancários que nos ouvem. Um abraço, vocês sabem entender o que é isso, né? Já passaram por isso, né, não?